Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Ether. E hoje, continuando mais uma playlist, digamos em clássica, iremos tocar nessa playlist a Insert Song de Animes, a parte 2. Um monte daquelas músicas, né, que tocam dentro do anime, e não só as músicas de openings nem de endings. Bom, e a música que abriu essa playlist tá tocando aí de fundo, é uma clássica, né, Ether? É a Binks no Sake de One Piece. Oh, yeah. Para aqueles que não são muito familiarizados com Bink no Sake, é uma das músicas que provavelmente carrega um dos maiores pesos no anime, eu acho. Ela permeia todo o arco de Thriller Bark, né? O Tripulação Perdida da Névoa, o músico que vai se juntar à tripulação, Brook. Foi a última música que ele cantou com a tripulação dele antes dela morrer. E foi a música que basicamente ele sempre tá cantando, né? Em memória daqueles que se foram. É uma música muito bonita. Eu devo dizer que eu sempre me pego cantarolando essa música. Ela é uma música linda, mas é triste pra caramba. Sim, é assim, é aquela música que tem aquele começo alegre, e alegre se você só ouve ela por ouvir, mas se você conhece a história por detrás dela. É uma boa música na hora de você tá bebendo. Uhum. Você fica feliz, mas também tá triste, cara, com alguns momentos cantando ela. É, essa foi uma música que realmente foi muito importante, acho que, pra meu gosto por One Piece, né? Principalmente porque ela me marcou muito nessa coisa. Tanto que é uma música que eu sempre fico soando a melodia. Minko no Sake, yo. Aí, yo ho ho ho. Bom, mas fica aí tocando de fundo, né? Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Wet? Sim, claro. Pois é, e a primeira música que vai tocar pra valer é uma música chamada Take a Shot, da Nana Mizuki. Uma música que toca em a primeira temporada do Mahou Shoujo Lyrical Nano. Olha só, eu adoro Nano. Eu sou fanboy, desgraçado. Eu, cabeça, já somos fanboys declarados esse negócio. E eu adoro a Nana Mizuki também. E ela canta um monte de música desse anime, nas três principais temporadas. E essa música, ela é muito legal. Ela toca lá no finalzinho da temporada, acho que no último episódio, mas ela tem aquela carga muito boa que a Nana Mizuki sempre põe. É um tom forte dela, de voz dela, marcante, sabe? Ela canta bem pra caramba, uma diva. Seiyuki canta pra caramba. Eu gosto desta música, eu gosto da cantora, eu gosto muito do anime também. Nanoha, eu acho que é um dos animes que muita gente, conhecendo o meu gosto pro anime, sempre chegou e falou: não, você tem que assistir Nanoha, você tem que assistir Nanoha, você tem que assistir Nanoha. E eu nunca assisti Nanoha, porque era muito grande. Nanoha eu sempre defino assim, eu já falei isso pro Cabeça, o Cabeça já falou isso em podcast, essa definição que eu dou pro Nanoha. Nanoha é uma roxoxo shonen de porrada, mechas sem robô gigante. É meio assim, cara. Primeira temporada é uma roxoxo clássico, bem típico. Aí segunda temporada é porradaria. E na terceira temporada é meio uma espécie de Gundam sem robô gigante. Porra, é muito legal. Um monte de rajadas de energias gigantes, golpes de estado tentando surgir, um monte de inimigos vindo. Cara, é muito exagerado algumas coisas. É bom pra caramba, ainda assim. Adoro esse Mahou Shoujo. Bom, mas então Take a Shot, da Nana Mizuki, uma música que toca na primeira temporada de Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, tá? Escutem aí. Escutem aí. We'll be right back. 強く優しく翼に風を Shake it 初めて気づいて委ねて Six shots 見渡したら君がいてためらうことなく戦う限り失うものなどない揃えて目覚めて尋ねて Fade away 迷わないで君と行くどうして戸惑い続けてきたの晴れやかに感じ誇れるよ Seguindo agora com a nossa playlist, nós vamos agora começar com uma música que é uma grande favorita, Gravity, a música do Moeve, que é uma paródia da uma música do Initial D, e é uma música que toca no Lucky Star. E a cena que toca essa música é muito boa, porque você tem uma personagem que até aquele momento, uma personagem toda boazinha, toda... Eu sou toda feliz e tal, tal, tal. Ela segura no volante. Ela fica séria. A cena toda muda. Aí começa aquela coisa toda de Initial D, de corrida de carro. Aí começa uns riff de louco. Aí começa a tocar música. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, meu nome de corrida. Detalhe que toca essa música que Initial D toca esses estilos de música. Essas Eurobeats da vida. Né? Então é assim mesmo. É uma boa referência e paródia, Initial D. E essa música é muito, assim, ela é muito cativante, muito catchy, assim, você começa a ouvir, ela é boa de ouvir, principalmente a cena, combina muito com a cena. É, Lucky Star é um anime de paródias, é um anime que, um dos meus animes favoritos. Eu adoro Lucky Star, cara, um monte de referência, muito boa mesmo. Muito, muita referência, é muito boa. Mas então, fiquem com Gravity, do Moeve, escutem aí. Come on, everybody makes a noise. We'll get it to money forever, over. Uma música é um pedido do ouvinte. Ela é uma música chamada Canta Per Me, uma música que toca num anime chamado Noir. Noir é um anime que, assim, ele é um clássico e que não tem muita gente que viu, na minha opinião. Ou viu, realmente, ele gosta, assim, daqueles animes que não são tão mainstream, né? Mas ele é bom, ele é bom. Basicamente, ele fala de duas garotas que são assassinas. E elas estão sempre com essa tarefa de cometer assassinatos, matar pessoas, e elas acabam tentando que se unir, né? Tentando achar mistérios do passado delas. Então é mais ou menos isso. O Noir, ele é um anime do B-Train que ele tá dentro de um, digamos assim, um conjunto de animes. Uma espécie de trilogia. São chamados os animes de Girls with Guns do B-Train. São três. Tem o Noir, tem o Mad Lex e tem o Caçador de la Bruja. Tanto que os outros dois, Mad Lex e o Caçador de la Bruja, são chamados de sucessores espirituais do Noir. Porque tem a mesma temática, a ideia... Garotas com armas, garotas que têm seu passado, que elas precisam ir atrás, né, desvendar. Enquanto isso, elas precisam continuar a sua vida, né, de cometer assassinatos, mortes, porque elas são pagas pra isso. Estão num ambiente de mega violência, então você tem que fazer isso, porque elas são obrigadas a fazer isso. É a vida, né, delas. E o Canta Per Me é uma música muito boa, que foi produzida e composta pela Yuki Kajiura, uma artista muito conhecida na área musical. A Yuki Kajiura que produziu um monte de música, né, para o estúdio B-Train. O estúdio adora ela. Então já tem muitas músicas, por exemplo, de Dot Hack. Tem várias outras músicas, né, dessa trilogia que já disse, do Noir, Mad Lex, é o Caçador de la Bruja, e também do Tsubasa também. Apesar de eu não gostar do anime do Tsubasa, mas as músicas são fantásticas. E essa música, ela foi cantada pela Yuriko Kaidan. A Yuriko Kaidan que faz parte do projeto da Yuki Kajiura, o Fiction Junction. Fiction Junction que é um grupo, né, que tem vários cantores, vários vocalistas, e elas cantam músicas compostas pela Yuki Kajiura. Então, por exemplo, é normal você encontrar algumas Fiction Junction com nomes de outras cantoras, a Fiction Junction Kaori, a Fiction Junction Keiko, a Fiction Junction Yuka, e tem a Yuriko Kaida, né, que dessa não tem nome Fiction Junction, é só a Yuriko Kaida mesmo, né, que ela é bem conhecida principalmente nas músicas do Noir. Então, eu acho que é uma música muito boa, cantada por uma boa parceria, né? Composta, criada pela Yuki Kajiura e cantada pela ótima voz da Yuriko Kaida. E se tiver vontade, vejam no ar. Como já disse, não é um anime mainstream. Por um momento eu fiquei meio em dúvida sobre o que anime era esse no ar. Aí eu fui dar uma olhada, né? Pra lembrar o que era. E eu lembro que eu assisti esse anime, acho que eu não assisti ele completo, assisti apenas pedaços, no falecido Animax. Sim. Eu lembro que eu assistia bastante por lá. E eu devo dizer que era um anime que realmente, ele não é mainstream, ele é bem devagar e as cenas de ação, elas são muito contidas. Isso. Não é um anime que eu acho que a pessoa, qualquer um vai chegar e vai falar, oh, meu Deus do céu, o melhor anime de todos. Não, mas é um clássico, eu diria que, assim, pra você conhecer um pouco mais, assim, de como os animes foram desenvolvendo, né? Isso. É uma boa pedida pra você ver. Mas com ótimas músicas. E a Canta Per Me é uma das melhores. Então, escutem aí, Canta Per Me, insert song do Noir, tá, galera? Escutem aí. Seguindo com algo um pouco mais recente, nós vamos falar de Mahouka, Koukou no Retosei. Mas especificamente vamos falar da música Code Break, do Lotus Juice. Quem assistiu Mahouka provavelmente deve se lembrar das cenas de luta que são provavelmente um dos pontos mais altos do anime. Se não forem um dos maiores pontos bons do anime, que são as cenas de luta extremamente bem animadas. Pô, você tá desdenhando do Mahouka, não. Pera aí. É aquela coisa. Você tem um cara que é fodão, assim, que ele é totalmente quebrado, ele é totalmente absurdo. É. E você tem a irmã dele, que não só é absurda, como tem um amor muito forte pelo irmão. E é uma mala. E eu não aguentava mais ouvir ela falando, Onisama, Onisama, Onisama. Mas eu gosto desse anime, ainda assim. Pô. Eu também gosto muito desse anime. Eu sou criticado por muita gente por gostar desse anime. Eu também, mas eu ainda gosto muito desse anime. Ele tinha várias coisas que poderiam melhorar, mas, bom, acontece. foda-se, né? Foda-se, fazer o quê? E de qualquer forma, o Mahouka, ele tem muitas cenas de ação. E a música, ela combina muito bem. Ela acompanha bem as cenas, que ela é bem rápida, bem... Você tem um bom passo. Então, você consegue ouvir a música e ainda se sentir assim dentro da história, né? É bem legal. Pois é, então, Cold Break, da Lotus Juice. Insert Song, de Mahouka Koko no Retorcei. Escutem aí. Próximo anime, né? Eu falei anteriormente do Noir. Agora vamos falar do sucessor espiritual dele. O primeiro sucessor espiritual, que eu já tinha mencionado antes, é o Mad Lex. Mad Lex, ele tem muitas músicas ótimas também, cara, porque o estúdio B-Train tem muitas críticas por causa do Tsubasa, que eu odeio o Tsubasa do B-Train, né? Mas tem alguns animes que são bons e capricham nas músicas, pelo menos, desse estúdio. Então, a música que a gente vai tocar no Mad Lex é o Nowhere, da Fiction Junction Yuko. tocar. E o Mad Lex, é assim, como já disse, tá dentro daquela linha trilogia da B-Train, né, que é o Girls with Guns. Também tem garotas, né, que usam armas, especialista com armas, e tem que lutar, né, matando pessoas. No caso, nessa história do Mad Lex, estão num país que tá sofrendo uma guerra civil, ela é uma assassina, né, então tá matando um monte de gente, porque ela tá num exército, matando, e ela, a personagem chama Mad Lex, né, a protagonista, e tem uma outra garota, chamada Margaret Burton. E as duas também tem que descobrir um pouco do passado delas. E, assim, é uma história, como já falei, não é mainstream desse estilo, mas é legal, eu acho muito bom, cheio de ótimas músicas. Mas essa música aqui, a Nowhere, ela é bem curiosa, porque ela sempre vai tocar em cenas de ação. Sempre vai tocar em cenas de ação, porque ela é rápida, ela é agitada, ela tem um ritmo pra cenas de ação. Então, quando ela começar a tocar, fica assim, puta, vai começar uma cena de ação. Opa, já se prepara. E ela toca várias vezes, muitas vezes. Então, além de ser ótima, já fica preparado. Tão preparado que dá pra até fazer um monte de meme com essa música, que é legal. Tá, é bom. E eu gosto também, né, dessa banda, tipo, a Fiction Junction Yuka também. Vale a pena escutar. Mad Lex, como já disse, mesma opinião do Noir, né? Vejam, mas, prepara, não é mainstream. E o mesmo pro outro também, é o Caçador de La Bruja também. Não é mainstream, mas é uma ótima temática de guerra, temática neo-noir, temática de ação, temática com Girls with Guns, né? Esse estilo de pessoal que gosta de ver, né? Armas e garotos com armas, meu Deus. Ah, é, deixa pra lá. Mas é isso, então, Nowhere, da Fiction Junction Yuka, a Insert Song de Mad Lex, tá? Escutem aí. Então vamos agora prosseguir. Nós vamos falar de uma música que deve ser agora a favorita de todo mundo. Vamos falar de Attack on Titan, da Saono Hiroyuki e Mika Kobayashi, de Shingeki no Kyojin. Eu acho que não tem muito o que precisar falar dessa música, além de que ela é uma música muito épica, né? Porra! Quando começa a tocar, você já sabe. Lá vem coisa foda. A transformação, cara. A transformação de Titã, porra, aparece. É fodona. Eu só tenho uma boa crítica nessa música. Ela demora pra ter a letra. Cerca de um minuto e meio, aí vem a letra. Tá. Eu acho que é bem porque ela foi feita exatamente pra assim. A letra não é tão importante durante a transformação, então só tem aquele ritmo correndo bastante, né? Ah, mas quando tem a letra, tó, ela fica épica. Sim, ela tá, continua épica. Ela continua épica do começo ao fim. É uma das poucas coisas que eu digo que o anime Attack on Titan faz direito. Música. Pô, as cenas de ação também são maneiras, velho. As de ação. É, as de ação. É que depois que você lê o mangá, você fica meio assim. Eu sei. Aí fica complicado. Mas sim, o anime Shingeki no Kyojin é muito bom em questão de soundtracks e cenas de ação. É uma boa pedida. É uma música que eu escuto de vez em quando. Então fiquem aí com Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, de Asano Hiroyuki e Mika Kobayashi. Escutem aí. Próxima música é uma música de um anime muito triste, muito feels, meu Deus. Eu não quero lembrar porque eu fico triste pra caramba com essa história. Segunda temporada do Clannad, o Clannad After Story, cara. E esta música também, com toda a sua carga emocional, né? A música chama Tisana Tenohira, composta pelo Jun Maeda e cantada pela Ria. É assim, não tenho o que falar sobre o Clannad After Story. A gente já gravou uma playlist com animes feels. Eu fiquei triste pra caramba, relembrando das coisas tristes, tentando não dar spoiler do que acontece no After Stories. Porque se vocês forem ver o After Stories, vão ficar mega deprimidos, cara, com um monte de coisa que acontece na vida de merda do protagonista. E pra levantar o astral demora. É aquela coisa, né? Quando a merda tem que acontecer, ela vai acontecer. Ela não vai vir sozinha, ela vai vir sem acompanhado. Porra! Então, assim, mas assistam o Clannad de After Stories, porque ele é ótimo, ele é excelente. E esta música, ela toca em alguns episódios. Eu não lembro quantos episódios ela toca. Mas ela é marcante também. Ela é boa pra caramba, eu lembro bastante. Então, vale a pena escutar, né? Então, e é uma ótima história mesmo, de um ótimo anime, de um ótimo estúdio, que eu tô animando. Que eu adoro esse estúdio. Bom, mas então vou deixar tocando aí a Tisana Tenohira do Jun Maeda e Ria do Clannad de After Stories. E fiquem tristes vocês também. Escutem aí. Escutem aí. Thank you. E agora nós vamos falar um pouco de um anime, um dos meus favoritos. Vamos falar de Angel Beats, mais especificamente, vamos falar da música Alchemy, que é uma das músicas que é tocada pela banda Girl Dead Monsters. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas é a música que elas tocam, que é a única música que elas tocam o anime inteiro, né? Que a banda toca. Girls Dead Monster toca algumas músicas. Mas essa é a que mais pega, eu acho. Talvez. É que tem. Depende do gosto, né? Depende do gosto. Essa daqui é uma das mais lembradas. É que assim, playlists de animes, ainda mais com música, ou a gente vai tocar ou Beck ou Angel Beats, cara. Porque são muito fáceis, muito referenciadas, né? Acho que de Angel Beats a gente já tocou quase todas. É, se continuar assim, a gente vai acabar por fazer só uma playlist só pras música de Angel Beats, só pra fazer um remember. Sim. Pois é, cara. Vejo o soundtrack de Angel Beats, vamos discutir faixa por faixa. Eu não acho que a pessoa ia gostar de ficar ouvindo a gente falar sobre isso. Calma, calma, aguenta aí. Aguenta a tristeza aí. Né? Mas, sim, toda vez que eu penso em Angel Beats, falo de Angel Beats, me vem um pouco de tristeza, porque eu lembro do final, e o final é triste, e o anime é meio triste, e as músicas são épicas, e o anime é triste, e é o God. Aguenta, aguenta. Vamos segurar. Mas é uma música muito boa. Eu acho que não tem nenhuma das músicas de Angel Beats que eu não recomendaria para as pessoas ouvirem. E essa com certeza é uma das que eu recomendaria o pessoal ouvir. É muito boa. Bom, então, espero que vocês gostem e fiquem aí com Alchemy, da Girls Dead Monster, de Angel Beats. Escutem aí. Oh, Próxima música é uma música muito boa, cara, de ser escutada. Uma música francesa, olha só, cantada por uma francesa também. Melhor ainda, de um ótimo anime. Eu acho que eu já falei desse anime na temporada de animes. Acho que eu tava até gravando ele. Sim, sim, sim. Estou falando do Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion, um ótimo anime do estúdio Shaft. Cara, que fala sobre um pouco de um garoto que é jogador de shogi. Ele tem uns 17 anos. Ele tem a vida um pouco dele complicada por causa de problemas na família. Ah, e aí ele acaba buscando bastante conforto numa casa bem familiar com três irmãs. Todas elas acolhendo ele como um amigo, né? Como praticamente um irmãozinho. E ele tentando encarar um pouco mais a vida, né? Tentando se ganhar mais maturidade. Tentando conhecer mais amigos. Tentando superar no seu jogo de shogi. Que muitas coisas ótimas desse anime. Muito bom, vale a pena ver. E a música é muito bonita. A música, ela em francês, perdoe meu francês, ela acho que chama Enferman On Les You, da Nathalie Rudé. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Ela é uma música que toca em alguns momentos, né, no anime. Acho que lá no começo, nos três primeiros episódios, ela vai aparecendo de fundo. A música ótima, traduzindo o título, acho que é Feche os Olhos. Feche seus olhos. É legal pra caramba. É aquele estilo lento, devagar, com a voz bem suave, sussurrando em francês. Então, assim, é uma música relaxante. Muito tranquila de ser escutada. Toca em cenas de fundo também. O personagem, né? Ele tá se, tentando se buscar inspiração, tentando entender um pouco a vida dele, né? Sofrendo alguns momentos, mas encarando, vivendo. Assim, tem muitas coisas bonitas, mensagens ótimas nesta música. E eu acho que as pessoas deveriam escutar ela bem, né? Talvez ela não seja tão conhecida, mas eu acho que espero que vocês comecem a escutar depois dessa playlist, porque ela é ótima, muito linda, né? E de um ótimo anime, que eu adoro. De um ótimo estúdio, que eu adoro mais ainda, estúdio Shaft. É, o Shaft faz umas animações muito boas. E se não tiver a virada de cabeça, não é Shaft. Oh, yeah. E que eu espero que tenha uma segunda temporada logo, porque ele precisa. Meu Deus do céu. Vamos torcer, então, para termos mais uma segunda temporada e mais músicas em francês. Pois é. Então, Fermão Lesiu, da Nathalie Rodé, em certos song e toca em Sangatsu no Lion. Escutem aí. Jusqu'à quand la pluie va-t-elle enfin s'arrêter? Quase já no final, nós vamos agora falar de um... provavelmente de um favorito. É, vamos falar de God Knows Daya Hirano, que toca em Suzumiya Haruhi no Yutsu. Uau! Essa música. Essa música. Boy, acho que era uma das melhores músicas de anime que eu já ouvi na minha vida. Pra quem não se lembra, God Knows é a música que a banda da Haruhi canta, toca durante o evento da festival de classe, né? O festival escolar. Eles estão meio que cobrindo pra uma outra banda que não conseguiu tocar. E essa é uma das músicas que eles têm, que a banda tem. Eles estão tocando, que é a God Knows. E é linda essa música. A letra é linda, a melodia... o ritmo, tudo nessa música é lindo e fala volume sobre tudo. Eu acho que é uma música que todo mundo deveria ouvir. Eu ouvi muito. Todo dia eu ouvi essa música pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Ah, é música bem marcante, né? Da Seiyu também, bem marcante. Uhum. Aí a Hirano... Eu só não vou falar muito do Suzumiya Haruhi porque eu sou de outra ala, né? Mas deixa pra lá. Senão você vai me bater, eu não vou falar nada, não. Mas a música é muito boa. A música é boa, cara. Suzumiya Haruhi é aquela coisa. Tem o primeiro anime, primeira versão do anime, que eu acho que é muito boa. 2006. Uhum. Sim, que é muito boa, que é tipo assim... Episódios embaralhados pra caramba. Sim, que o pessoal fala que você pode assistir o anime em qualquer ordem, que em qualquer ordem vai fazer sentido, né? E tem aqueles que alegam que não, você tem que assistir numa ordem específica. É o anime de 2006. Aí você tem o anime de 2009. Isso, 2009. Que aí já é o anime todo certinho, que só tem um problema, que é o Endless Eight. Que saco. Se me lembrar disso, já me faz sentir dor de cabeça. 8 episódios que são a mesma coisa. É, a única coisa que muda é um pouco do diálogo interno do protagonista e a máscara que a Nagato usa durante os episódios. São as únicas coisas que mudam um pouco, mas sim. Eu só não critico tanto de 2009 porque ele é importante pra ter o filme, né? E o filme é bom. Sim, ele é importante pra ter o filme porque, pra quem não sabe, esse anime de 2009 ele segue duas, se não me engano, segue dois livros, né? Dois volumes das novel completa. Aí você tem alguns filmes que seguem depois, né? E OVAs também, que prossegue. Então é importante pra unir tudo certinho. Mas é um anime muito bom. É um anime que, pra quem gosta de Luckstar, como a gente já citou, eu sei que a gente não falou muito, mas pra quem gosta de Luckstar, normalmente, por algum motivo, gosta de Suzumiya, eu acho. E tem as duas protagonistas dubladas pela mesma Sei. Sim. Aya Hirano. É um dos motivos pelo qual a maioria das pessoas que gosta de Luckstar gosta de Suzumiya. Ou ao contrário. E porque o pessoal faz muito crossover entre as duas. Fazer o quê? Bom, mas fiquem aí com a Insert Song de Suzumiya Haruhi no YouTube. God Knows, da Aya Hirano. Escutem aí. E pra fechar essa playlist, oh meu Deus do céu, vamos fechar com um clássico, né? Um anime clássico. Provavelmente um dos melhores animes que já foi feito. Sim, com uma das melhores músicas também de Sad Songs, que é fantástica. De um episódio fantástico. Acho que não existe um episódio ruim nesse anime que a gente vai falar, vocês? Eu também acho que não, mas essa é uma música que toca num momento muito bom, né? Uhum. O anime é o Cowboy Bebop, e a música é o Green Bird, da Yoko Kanno. Essa música, ela toca lá no episódio 5, chamado The Ballad of Fallen Angels, que é um momento bem marcante também, viu? Tem o Spike, né? O Spike Spiegel, ele tá lutando contra o seu arqui-inimigo, o Vicious. Acho que numa igreja, se não me engano, né? Uhum. E o Vicious empurra ele da igreja ali, ele cai ali, arrebenta o vidro, e no momento que ele tá caindo lá, indo lá pro chão, ele fica relembrando, né, do passado dele, as coisas que aconteceram, a parceria que ele tinha com o Vicious, e a gente vê em cada momento a câmera no olho dele, e no momento ele fica lembrando as coisas, e toca essa música do fundo, né? A Green Bird, né? Da Yoko Kanno, que é uma música muito linda. Sim, e o legal é que a cena é muito importante, porque até esse ponto você já passou bastante tempo com o Spike, né? Então você conhece ele um pouco melhor. Você sabe que ele tá lutando e tal. E quando você... Aí é nessa música que você aprende um pouco do passado dele. Quem é ele? O que ele fez? Por que ele tá ali? Por que ele luta do jeito que luta? E a música retrata bem disso. A música é bem forte pra te puxar pra esse sentido. Sentimentos da pessoa. Cara, Cowboy Bebop é fantástico. Nossa, ele tem muitas cenas que são fodas, fantásticas demais. Sim. E tem um monte de músicas também que não dá pra ficar escolhendo, porque senão ficaria grandona. Eu já tive que escolher uma, acabei escolhendo essa, Green Bird, né? Por causa dessa cena aqui, é fantástica, é marcante. E é uma ótima música também. Se bem que acho que outra cena que eu acho que deve ficar pau a pau é a cena final do anime. É a... A última, 26? A cena final. Nossa, cara, que aquela lá é um... Não dá pra contar o que acontece, porque senão vai ser um spoiler violento, cara, pra quem nunca viu Cowboy Bebop. Mas é uma das cenas mais marcantes de animes, cara. Porque ela quebra um monte de coisa, você não espera. Então, é o máximo que eu vou falar. Não dá pra falar mais do que isso. Impossível falar mais do que isso. É, um anime que eu acho que devia estar na lista de todas as pessoas que se consideram otakus ou que gostam de ver animes. É um anime que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez. Um dia a gente tem que fazer um podcast, mas tem que convencer o Rods a querer gravar esse podcast. É, e eu preciso... Pô, Rods, vou gravar, cara. E esse é um dos animes que eu preciso rever, que eu sempre... Eu também, tô assim, eu também. Tá na minha lista. Eu sempre penso assim, nossa, eu vou rever Cowboy Bebop, mas eu acabo não revendo por algum motivo. Mas eu preciso rever, porque é muito... Bom, Cowboy Bebop, muito bom, muito bom, muito bom. É ótimo, é ótimo. Bom, galera, vamos terminar essa playlist, né? A Insert Songs de Anime, a parte 2. Se vocês têm mais sugestões de música, mandem essas sugestões. Manda comentário, manda e-mail, manda Facebook, manda Twitter, manda sei lá por onde mais. Dê essas sugestões, a gente pode fazer uma parte 3, porque tem muito mais pra fazer ainda, né? Essa playlist dá pra fazer quantas partes quiser. Nossa, você vai fazer um monte, só pegar ainda mais esses animes musicais, nossa. É, se a gente fosse só usar, por exemplo, Beck e, sei lá, Nana. Nossa, isso. A gente dava pra encher uns 2 casts. Porra, pega um monte daqueles animes musicais de idols da vida. Usa vida, não vai parar nunca esse negócio. Ah, bom, mas é isso então, galera. Muito obrigado, né, por seguir a gente, por escutar essa playlist. Continue então mandando e-mail, mandando comentário. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. E é isso, né, Wether? Vamos terminar essa playlist fantástica. Então, continue aí escutando Green Bird, da Yoko Kanno, de Cowboy Bebop. Falou, galera. Falou, galera. Até mais. Escute aí. Mary, a mantra, ever preach.